Passou 060 para o 050, 782. 782, vista para 2000, livre LS 700, ajuste 1014. Ok, vai descer 2000, livre LS 1014. Seria presente uma posição ótima. Aguardo, 3395. Confirmar a frequência para o 3295. Frequência 1251, alternativa 1233395. 1251, 1335, obrigado, boa noite, está 3295. Azul 2782, estabilizado o localizador. Obrigado, 782, chame Torre Salvador 1895. 1895, é uma boa. Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, boa noite. Ponto autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, 099, Quinegal no 014. Excelente, repouso na pistão no zero, 1014. 02782. Alô 027, libera a direita na minha escuta, Alfa Kilo, Tati 3, remota 03. Alfa Kilo, Tati 3, remota 03, assista. 118, décima 95. Chamada 3613, Guarulhos, pronto, cópia? Está pronto. Chamada Guarulhos, 360, autorizou no zero, decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. Controle, 1198, aciona 5564. Livre. E agora? Procedimento correto, chama para o chuveiro de funcionamento. Tá, eu chamo. Cleared my arrival descent to 050. Negative, you are number 3. 5, chame torre 1, 9, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5. Identifique, chega da Mari, desça 060. Espero ver na flor de tarde. Solos 36, libera a direita. Me escuta, via alfa, chamante, até que seja guete. Me escuta, libera a direita, chamante, via alfa, até que seja. 8888, identifique, chegada Bonfe, desça para 4.010, 1014. Bonfe, está no 8888, pode levar a zona? 04. Levantei, 8888. Before descent to 2000 feet, transmitter 71014, clear the alive taxiway. Minha 313, portão 4, aguarda, puxa, fica Taxo 3305, POB 155, zona 63 horas e 37, continuamos na pauta. Gente, 3305, após o ingresso do Embraer da Azul, que se encontra agora na Juliette, táxi autorizado em frente, parte principal Índia, ponto de estrada 90, chama pronto, ajuste 104. Táxi autorizado após a passagem do Embraer da Azul, vai entrar na Juliette, aí estamos autorizados, pátio Índia, quando eu posso fora, reportarei o Taxo 3305. Canal 613 no 3, coordenando a equipe de solo, 5 Airbus da TAM passar na retaguarda, push back autorizado, chama táxi. Canal 2 torre, 1895. Eu acho que sim. Fire, reduce speed to 180 knots. Just now 180 knots. 5972. Boa noite, fogo autorizado na 0, vento 120 graus, 09 knots, que legal na 014. Zero, desce para 3.014. 3.014, vou por 1.70. Mantenha o ponto de espera da novela. Approach, reduzido para 210 nós. Victor 4, call Salvador Tower, 118.95. Ok, Salvador Tower, 118.95, Victor 4, see you. Voo 988, Salvador. Acho 4, 988. Subi para 200 nós. Tá reduzindo, voo 988. Ok, Victor 4, 6, 6, 4. 7, 3, Victor 1. Vano Dona, 2014, autorizado X-Ray, grupo 970. Mação guarda 2, pouso 290. Identifique, chegada a mão. Vista para 4 mil pés com 1014. Mantenha a frequência da torre, Alfa Kilo Pátio 3, remota 07. Para sequenciamento, curva direita para 230, limitada pelo lote. 230, limite ao lote, voo 988. Isso para 3 mil pés. 3 mil, voo 988. 6624, Alpha Juliet 803. Alpha Juliet, Alfa 390, 120 graus, 099. Colagem 390, 0403, 05. Colagem 393, após a colagem 02, Lima tem? Lima tem, o NAS 313, após o SAM. Colagem 970, muito boa noite, identifique, chegada Mari, deixa 050. Boa noite, continua aproximação, guarda pista livre. Guarda 2010, 2014, permanece, o ano é pro de dona, tá livre, aliás, X-Ray. Zero, autorizado no zero, vento 120 graus, 099. Livre pousando zero, 170. 138. Sim, achei totalmente legal, tá? Que chame Torre Salvador em 1-1-1-895, boa noite. 1895, muito boa noite. Salvador, gol 1888, passou dona, amarosa. 1888, número 2 na aproximação, guarda pista livre. Autorizado. Nos falou 5-2, libera a direita na Foxtrot, mantém essa frequência, Alfa Juliette, Porto Medo. Era na Foxtrot, Alfa Juliette, Porto Medo, ligou o nono, vai ser boa. 288, pouso autorizado no 0, vento 1, 0 grau, 089. Calibração de gol 1988. Alfa 58, Alfa 56, libera a direita, mantém sua frequência, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, para o portão 1-1, nasceu de Porto Gol 1-8-8-8. Zero vista para 3014. 3014, 9970. Centro, instrui que voe na Prudo Romeu Fox 08. Agora aquele órgão em 12545, alterna 2685. Obrigado, senhor. Uma boa noite, senhor. Um bom trabalho. Boa noite. Sul na 970, reduza para 1809. Reduzindo na 970, 1809. Eu 4 chame todo o Salvador em 11895. 2875. Todo o Salvador é o SAR 204. SAR 204. Sanitarizado piso 10, tempo no 20 grau, 089. Ajuste no 014. Autorizado o pistão 10, fábio SAR 204. Comando 970, pista para 2000, calibre LS. 2000, livre LS 10, comando 970. Agora, cruzando 185, chame Recife em 125, ou Alterno 3395, boa noite. Ok, muito obrigado, chame Recife em 125, 3395, ótima noite. Escuta do Rio 9890. Rio 9890, na escuta, prossiga. Senhorita, só confirmar a saída prevista 9890 para Guarulhos. Guarulhos, Zael Leda Motiva. Zael Leda Motiva, Rio 9890, na escuta. Qual horário do plano? Ao 50. Ao 50, sim, te aparece 30 minutos antes no sistema. Não tem problema, querido, mas escuta, 9, 70 estabilizado e LS, por 0. Canal 70, chame Correio, 1895, boa noite. 1895, Correio. Comandante, boa noite, dono 970, estabilizado, vai passar a Índia Serra agora. Comandante, gol 1970, passando a Índia Serra. 970, continua a aproximação, agora a pista livre. Vai dando gol 970. Car 204, solo 05, libera direita, chama na delta para cruzamento. Espero confirmando, livre pouso na 0, 100, 110, 09. Realizado pouso na 0, 1, Hotel, escuta o teu corte. Bom, no 970, solo 07, libera na próxima direita, mantendo sua frequência, Alfa Juliette, portão 07. Libera direita, Alfa Juliette 07, Boa noite, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, 5001, Bravo 5001, autorizado Guarulhos 360, Hotel 10, decolo da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 1198, aciona 5577. Firma, cotejamento correto, chama pushback. Bora. E 198 no zero na escuta. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda Mótica. Controle 119, decimal 8, transponder 5005. Para Guarulhos, Nanta Zulu 10, primeira curva, decolando 10, primeira curva direita, da Euleda Motiva. Controle 119-8, 5005 em transponder, Rio 9810. Protegimento correto, chama para o espelho acionamento. Aqui paremos, senhorita, Rio 9810. Boa noite, Rio 5972, pesado. Essa aqui é a informação Bravo. Altura de moto C. Chama 118, semana 5. Boa noite, Rio 5972, pesado. A gente da informação Bravo. Altura de moto C. Rio 5972, galeão autorizado. 400, altura ISP 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 1198, transponder 5002. Autorizado para o Galeão, no nível 400, decolou da 10. Com a primeira curva à direita, da El, Leda, Bidev, aerovia 250, transponder 5002 e 4198 para o Rio 5002. Procedimento correto, chama para o estacionamento. Estacionamento correto, chama para o estacionamento. 384 Aracaju autorizado 190, Golf 677. Circula pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle 1198, ação 5003. Procedimento correto e último questionamento. Muito boa noite, Azul 4959, informação Bravo. Azul 4959, Ilhéus com o nível? 40. Azul 40, Ilhéus autorizado, 40, Golf 677, decola da pistão 0, primeira curva à direita, saída coral, controle 119, decimal 8, transfondo 5001. Autorizado Ilhéus, cono 40 mesmo, pela Golf 677, decola da 10, curva à direita, saída coral, controle de saída 11980, transfondo 5001, azul 4959. Procedimento correto, chama puxa. Camarada, graças.